Aí, vou ele, obrigado. Portão 01, no plano 3192. Alfa Índia, portão 01, no plano 3192. Vitor Bravo Mike, passa 4200 para 3000 pés, tráfego posição de 9 para a 10 horas, afastado 4 milhas, passando 9500 e descida inicialmente para 6000, Embraer 145. Bravo Mike. Chuva leve na roda, você não vai aproximar para Cabo Frio ou direto para Pátio? Tira prático, o pátio assim que tiver condições. Ok, Fiat. Passarinho. 10, 21, 80 graus, 04 nós. Iniciando, chamei a minha 387. Passarinho do 2231, vou ir para a Duna e desça para 2000 pés. Afirmativo, da presente Duna, descendo para 2000 pés, estado 0013, passarinho do 2231. Positivo. Web 721, desça para 5000. 6721, descendo para 5000, Web 721. Chamei a minha 327, decola 51, controle 119, decimal 35. 3935, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, chamei a minha 327, decolou no perfil da Dael, passa a sua escuta. Luciano, 327, controle, contato radar, suba para o nível 220, no primeiro momento. 240 está ocupado pela aeronave da Gol, que decolou à sua frente. Afirmativo, senhor. Sobe ao 220, Chanel 6327. Bravo Hotel, da presente para prosseguir, pátio do Graé. Bravo Hotel, pode prosseguir para o pátio do Graé, reportando solo controlado. Bravo Hotel. Gol no 649, chame Recife 1-3325, 649. Passarinho do 2231, está autorizado em ILS. 2231. Táxi após para o ingresso pista no 7. Qual o número de pessoal no bar? 027. Autorizado o ingresso, pode ser alinhado pronto para decolagem. Chame o centro Recife 12545. Confirmado. 721, velocidade 2109, número 4 para pouso. Reduzindo para 2109, Adriático 67, 21. Vitor Bravo Mike, desça para 2000 pés. Qual a velocidade, a maior velocidade que pode manter nesse setor? Desça para 2000 pés, Vitor Bravo Mike. Ok, a velocidade máxima então é, são 100 nós. Afirmativa. É o pessoal da própria empresa que faz a sinalização. E eles não apareceram aí então, né? Eu vou informar em Fraero lá para ver o que, que eles podem fazer aí, ok? Para avisar o seu pessoal aí. Maravilha. Prossiga. Ok, 180 agora. Prossiga, Oscar Papa Golf. Para que horas foi seu plano de voo? Ok. Para Ilhéus 065, está em combate no Pátio 5, não é isso? 04, nosso quilômetros. Isso, né? Ciência do São, cheque prepouso, torre 1186. 1186. Obrigado, até amanhã, senhor. Bom trabalho. Até. 118612, seu transponder, acione o código 0132, Oscar Papagolf. Lado visual do campo, na sua escala. Alfa Romeo 231, tem autorizado pouso pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Ajuste no 013, chuva leve na roda. Gente, livre pouso, ajustado no 013, chuva leve, 2231, passa leve. A magnética é 130. Web 721, BOMF 9400, reautorizado para 2000 pés, mantém a velocidade. Controle Salvador, está passando Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, esse é o controle Salvador, está em contato radar, saída Coral, subindo para o nível de voo 040. Quilo Romeo Oscar, está em condições virtuais, para apresentar pela mesa para conseguir isso. Positivo, proposto e aceito, 1757, qual o nível que vai manter? 1000. Vai manter 1000 pés então para o Morro de São Paulo. Informe estimado para pouso, Quilo Romeo Oscar. Foi interrotado. O senhor vai manter 1000 pés, não é isso? Qual é o seu estimado para pouso? Estimado para pouso, 25 da próxima. 25, anotei. Oceano 327, chame Recife, frequência 13325. 3325, 6167, obrigado. Coisa Perzulu no 6, decola no 0 com curva direita, saída da El, Leda, depois voa direto, Pidev. Frequência do controle 11935, a torre 118612, seu transponder 5523, gol no 785. 360, Galeão, subida da El, Leda, Bidev, eu prefiro 50 por novembro 857, Pazulu 196, 1935, controle 5523, transponder. Chama pronto para o estacionamento no 785. Chama na pronta. Bravo Mike é o número 3 para pouso, vai seguir a aeronave da Webjet que está executando a chegada bomba. Só agora está cruzando e atingindo a ilha de Itaparica, a 2000 pés. Dois cruza 6 mil para 5 mil, pode prosseguir na descida? Ele autorizei para 2 mil, o senhor não cotejou. Ah, sim, não escutou, desculpa. Vitor Bravo Mike, curve à direita, vai na proa 025, vai cruzar o localizador. 025, vai cruzar o lote, Vitor Bravo Mike. 721, livre LS. IVLS, 6721. 9. 1-2, 1-9, 2-2, 3-1. Solo Salvador, passageiro 2-2, 3-1. 2-2, 3-1, tem táxi autorizado, Alfa Juliette, terremoto do Pátio 1, atente ao sinalizador, 2-2, 3-1. Alfa Juliette, termo. Atento a baterizador remoto. Bravo Mike, no máximo 3 milhas para girar à direita para o localizador. Para a direita para o localizador, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, direita, proa 090. Mike. Afirmo, o próximo vetor será para interceptação do curso do localizador, Vitor Bravo Mike. Prossegue para interceptar o lote, Vitor Bravo Mike. O senhor vai receber mais uma proa para interceptar. Afirmativo, inicialmente 090 para o localizador, Vitor. Salvador, boa. 3567, boa terra. Passa nível 195 para 170, Flores de Alagoinha. Opa, Romeu, Mike Eco Vitor. Prossiga visual 1013, aguarde transferência. O TAN 3567, ajuste 1013, desça para 8000 na chegada bom. 1013, desça para 8000 na chegada bom. TAN 3567. Vitor Bravo Mike, direita para o 120 para o localizador, chama estabilizado. Chama estabilizado, Vitor Bravo Mike. 3155, está autorizado Guarulhos 340 na Peruísque 50, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Olida após Bidev. Frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 55 no 5, TAN 3155. Afirmativo, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, Uppelisk 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, da Elleda Bidev. Transponder 5515 e o controle 11935, torre 1186. Correta, coisa e pronto, puxa acionamento 3155. Reportará para o puxa, TAN 3155. Belezona, localizador 6721. Web 721, Duna, localizador, checa o trem, torre 1186. 621. Web 721 para o controle de Salvador. Ah, no localizador baixado travado. 76721, que é autorizado pouso, pisto 10, vento 180 graus 04 nós, ajuste no 0 no 3, chuva leve na aeróbica. 76721. Aeronave tentando falar com Salvador, somente a portadora. Vamos trocar esse receptor aí. Ok. Confirma agora com o retorno. Melhorou muito, viu, capitão? Ok. Passa lateral, sala da barra. É o quilo Romeu, acho? Ok. Positivo. Frequência livre. 3567, Alagoinhas, desça para 5000. 5000, 3567. Obrigado. De Salvador, muito boa tarde, Azul 4178. Boa tarde. Qual é o destino? Confins 360. O número do voo é 41? Desculpa, 4118. Agora sim, localizado, 4118. Para Confins, está pronto, cópia? Cópia. Confins 360. Decola no zero com curva direita, saída da Aleda, depois bridge. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu transponder 5544, azul 4118. Muito bem, autorizado então 360 para Confins, da Aleda bridge, 1935 controle, 186 torre, 5544 transponder, 4118. Na escuta para o puxo acionamento 4118. B729, meu cordial, ajuste 1013, desça para 7000 na chegada bomba. Alguma velocidade? Vou deixar seu critério por enquanto. Tá, tá bom. Vá no táxi, aposto para ingresso, pista 17, Oscar Papa Wolf. Objeto 6721, solo 07, ao livrar direito no 21 décimo 9. Ao livrar direito no 219, 6721. Salvador, 6721. 6721, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão número 11, 11. Alfa Juliette, portão 11, 6721. 8612, campo. 1186, o Vitor Brava. B 829, desça para 6000 e inicie redução para 250 mais. Foi consigo 729 da WebJet, ó. Foi sim, capitão. O senhor passou a Lagoinhas, vão reduzir para 250 e descida para 6000. O senhor está seguindo a aeronave da TAM à frente. Tá ok, 250 mais, descendo para 6000, com 3, o Web 5729. Passará 3 milhas fora o Vitor Bravo Mike. Pagou, foi autorizado o ingresso, aposta minha pronta para decolagem. Acione o transponder 2224, prossiga em condições visuais para Salvador. O ajuste do altímetro 10, 13, Oscar, Juliette. Salvador, Oceania 6314, cliente da Tango. Gosta, mantém escudo, instantinho. 6314, está pronto, copia? Pronto. Petrolina 340, nave Zulu 20, decola no zero com curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Frequência do controle, 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5561 no 6314. Petrolina 340, Zulu 20, decola da 10, Momo Flock. Controle 1935, torre 18B, aciona 5561 no Oceané 6314. Na escuta para puxa, acionamento 6314. Vai chamar. Fox, Tango Oscar, prossiga. Golfo, autorizado a decolagem pista 17, vento no 60 graus, 0619, após a decolagem irá manter a proa até cruzar 1000 pés após curva direita no corredor axé, 1000 pés até a fora da barra. Chame a torre, a frequência 118612. Axé, frequência do controle 11935, a torre em 118612, seu transponder 5571, Fox Tango Oscar. Mãe, quer convite, faça espera sobre o farol do Itapuã, guardando instruções. Espera em Itapuã. Ok, faça espera sobre o Itapuã, guardando instruções. Melhor. Positivo, espera sobre o Itapuã, guardando instruções. Tá bem. Porque a gente está observando o setor eco ali, uma chuva aproximando com tendência até de fechamento, mas ainda vai dar tempo ainda, ok. Prossiga em condições visuais, deixa a altitude a seu critério. Que está na final para o pino zero. A quantas milhas? Está aproximadamente 3 milhas para cabeceiro no zero. Milhas da cabeceira, não visual ainda. Sim, antes, mantenha a espera sobre o Itapuã, aguarda as instruções. Tasca Patagolf, decola aos 1-2, mantém a proa até 1000, após curva à direita, chamando o controle 1-9-35. Golf. Vitor Bravo Mike, 3 milhas para a 1-0 visual. Vitor Bravo Mike, está autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-6-12 nosso. Pouso autorizado, 1-0, Vitor Bravo Mike. Brasília, 3-2-0, Aperzulu 17, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída gole e transição Ofito. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu transponder 5574, Ocean Air 6321. 6321, Ocean Air Brasília 320, apenas Zulu 17, decolando 90, curva direita, gole, Ofito 1935, controle 186, torre 5574. Calma e pronto, puxa acionamento 6321. Vamos lá. 7, vento no 7 graus, 0,62 graus. Saiu o espadão. Só para final da pista no 7, cruzamento da aproximação da 10. Mike, quer convite, autorizado para seguir para o final da 1-7. Ok, autorizado para seguir para o final da 1-7. Boa tarde, Gol 075. Voando ITAP, ITAP Duna para o ILS, descendo para 5.000 com 1013. Câmbio. ITAP, ITAP Duna, 5.000 com 1013, Gol 1075. Reporte para o ingresso na 1-7, Fox Trot Tango Oscar. Salvador é o TP 5488, sente da Tango na ideal de descida. TP 5488, desça para 5.000, chegada a mar em 1013. Alivar à direita, 120 a 90, viu, Tabra? 8. para 5.000 ajustado 1013. Mantém 19.8 ou 19.35? Mantenha essa frequência. 7. Pouso pista no 7, vento no 80 graus, 04 nós, Vitor. Autorizado, pouso, pista 17, Mike, é com o Vitor. Para Bata, ciente, táxi, Alfa, Juliette vai cruzar o pátio 1, ingressar posteriormente Lima, Mike, e acusar na Quebec para reingresso na pista 17, Vitor Bravo, Mike. Vitor Bravo, Mike, via Alfa, Juliette, pátio 1, Lima, Mike, chama na Quebec, Vitor Bravo, Mike. Diante. Juliette. Serra Kilo Delta, boa tarde, prossiga. 4. Tati da Bata, a intenção é utilizar 17 ou 10? Gente, então para Sobral, nível 380, decola da pista 17 com curva esquerda, efetuará o perfil da saída Momo Transição Frote, onde intercepta a Persulu 19. A frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118.612. Seu transponder 5534, Serra Quilo Delta. Vento no 80 graus, 04 nós, ajuste no 0 neutro e chuva leve. Ok, livre pouso, tá 3567. A direto ITAP 5488 da 13. É, o equipamento é um ATR-72. Firmo. Boa. Pronto para, confirmando, para decolada 17, chame a torre em 118.612 para acionamento e decolagem, Serra Quilo Delta. Chegou a estação ali, frequência. Da decolagem, pista 17, vento 190 graus, 049, foco Tunguska. Push, informe táxi, azul 418. Faz o tráfego, faz o push, chama o táxi, 412. Fico a instrução com relação à proa. Agora o senhor vai voar direto Duna para o ILS, gol 075. Direto Duna, descendo para 3.000 pés, 075. Foxtrot, Tango Oscar, decola 18, controle 19, decimal 35. 1935 com controle Oscar. Charlie Tango Papai, esse é o controle Salvador. Ajuste agora, 1093, desça para 5.000 pés, a chegada é a Mari. A velocidade 250 nós para coordenação de tráfego. Mil pés altitude, 1013, o Charlie Tango Papá. Fox Tango Oscar, este é o controle Salvador, decola de Salvador com destino a Siri, em condições visuais na escuta. Você escuta full time, Tango Oscar. Eu preciso saber o seu estimado para pouso em Siri, o Fox Tango Oscar. Mais 39 minutos na presente, senhor. 1838 mais 39, ciente. Web 729, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Obrigado, senhor, abraço. Abraço. Chama agora a torre 18612 para ingresso na 17. Bravo, Mike. Positivo, Oscar, Juliette. Prosseguindo na aproximação visual para a pista 17 na escuta.